mas que presepada, fez esse tal do mané. Mas que presepada, fez esse tal do mané. Pegaram ele de tapa, tomaram-lhe o ferro e deixaram ele a pé. Pegaram ele de tapa, tomaram-lhe o ferro e deixaram ele a pé. Ele pintou na colina, tocando tudo quanto era grifa, com tremenda cara de cruel e com a maior 4-5 na cinta. Foi aí que a rapaziada pensou que o mané fosse pinta. Foi aí que a rapaziada pensou que o mané fosse pinta. Mas que presepada fez esse tal do mané. Mas que presepada fez esse tal do mané. Pegaram ele de tapa, tomaram-lhe o ferro e deixaram ele a pé. Pegaram ele de tapa, tomaram-lhe o ferro e deixaram ele a pé. Lá no meu morro não sobe ninguém sem ser identificado, porque a malandragem é maneira e não gosta de ver vagabundo abusado. Se ele soubesse chegar, podes crer que seria bem tratado. Se ele soubesse chegar, podes crer que seria bem tratado. Mas que presepada fez esse tal do mané. Mas que presepada fez esse tal do mané. Pegaram ele de tapa, tomaram-lhe o ferro e deixaram ele a pé. Pegaram ele de tapa, tomaram-lhe o ferro e deixaram ele a pé. Se fosse um bom malandro, ele podia deitar e rolar, e também comer e beber à vontade, e não precisava pagar. E ainda levava uma capa na hora que ele quisesse voltar. E ainda levava uma capa na hora que ele quisesse voltar. E mas que presepada fez esse tal do mané. Simbora, gente. Mas que presepada fez esse tal do mané. Pegaram ele de tapa, tomaram-lhe o ferro e deixaram ele a pé. Pegaram ele de tapa, tomaram-lhe o ferro e deixaram ele a pé. Mas que presepada fez esse tal do mané. Mas que presepada fez esse tal do mané. É que pegaram o sujeito de tapa, tomaram-lhe o ferro e deixaram ele a pé.